Salvador, Bono, 601. Portão 10, por que pede estacionamento? Confirme. Bono, 601, portão 10, por que pede estacionamento? Autorizado, chama para o táxi. Camaré, 601. 35, decimal 3, Bono. 328. Decolos 2-1, controle 208. 3897. 3897, bom dia, contato, boa tarde, contato radar, 320, saída dela. 320, da Elta presença. Autorizado da Elta. Da Elta, 320. Tudo siga. Tem colher com o centro pro de Brise. Guarda de coordenação. Pode. Sou Vitor aqui no Quebec para o retorno. Ciente. Posição de voar direto na proa da rotatória? Roda rotatória, reporte visual com campo. Victor, Kilo Quebec. Vamos lá, Victor, Kilo Quebec. Rotário, Bono 601, 173 a bola. 6 horas e 40. Altena, Salvador? Campos, Minas. Sente no 73 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa. No ponto espera a torre, quando noite, decimal 9, 5, bom voo. Nosso táxi é Pátio, Índia Alfa, no ponto espera a torre, 9, 5, estado, na boa tarde. 0. Salve, Alexandre, 6259 na 10 para na 09, que está 6259, aguarde. 259 autorizado, chama para o táxi. Chamará. Sete Salvador, Gol 940, Senda Quebec, autorização Guarulhos. Gol 940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolu 16, saída da Euleda Bridge. Decola 10 curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5432, coteja. Autorizado para Guarulhos 360, Persolu 16, da Euleda Bridge. 1208-5432. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Reportaremos, estamos na posição 2. Boa de Salvador, uma boa tarde. 601. Próximo batalhão, 601. 601 autorizado, alinhar e decolar, vento no 00 graus, 1 0 mais. Autorizado, alinhar e decolar, vamos lá, 60. 94, acione a identificação. Ok, ciente. Desça via Mário ao nível 0, 50, altímetro 1012. Então, 3294. Controle, Victor, aqui no Quebec para a descida. Descem 1 no 1510, Victor, aqui Quebec, ajuste de altímetro 1012. 1012 para 1500, Victor, aqui no Quebec. Olá, vamos chamar 629 para o táxi, 320, Antena Galeão, 170 a bordo. Confirma pessoas a bordo? 170. A bordo, altímetro no 0, no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. Índia Alfa, decimal 9, 5, bom voo. Decola os 29, voltou 208. 608. Gol no 601. Gol no 601, contato radar sobe nível 360. Saída da El. Da El 360. mil pés, 1012 no ajuste, sem restrições em TAP, reporte estabilizado ao localizador. Restrições, Chanel 6259, autorizado a linhar e defolar, posição no 0, vento 1, 0, 0, grau, 0, 9, 9. Fiz a linha de defolar. É, intensidade 1, quem chamou o solo, confirme? Tá bom, 273, confirma com a recebe agora. Um pouco melhor, prossegue, 1, 2, 3. Gente da Romeu, autorização com fim? Ok, 273, autorizado com fins, o nível 360, via Pesolino 6. Decola com curva direita, subida da El Leida após Leida Rua Bridge. Controle 1208, acena 5425. Estimativo 360 com 5, plano 4.6. Decola da 10, da El Leida, Leida Bridge, 425. Transponder. Cotejo o nível e o controle. Nível 360, controle 1208. Aqui, correto, chame para puxa acionar, 1273. Gente, continua ainda a baixa intensidade? A 4 milhas para a rotatória, visual com campo. Ponto aquilo, Quebec, continua precisando só reporte final do ano 7, ajuste no 0 no 2, vento 080 graus, 089. Reporta na final do ano 7, Vitor, aquilo, Quebec. Controle Salvador, 6259. Confirma para o controle? Não, ou Chanel 6259. 6259, boa tarde, contato radar só 360, saída da EL. 360 da EL, alguma possibilidade voar da EL, Leda ou Bridge, da presente? Salvador, gol 1273, pushback acionamento, gate 13. Zona 273, autorizado. Puxa, sonado 3, chama para o táxi. Livre, puxa, chama o táxi. Voo 97. 25, decimal 1, bom roubo. Recebemos com a recepção 25, 1, bom roubo. Meia, 0, 1, boa tarde. No Quebec, no solo 38, acessando a frequência livre. Salvador, dan 38-94, passando externo estabilizado, baixo travado. Dan 38-94, livre pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 149. Livre pouso na pistão no zero, dan 38-94. Xandar 6259, restrito nível 320. 320, restrito, caso é fato. Com 175 a bordo, 3 horas e 25, alternativa Campinas. Entendi, 175, 325, Campinas, é isso? Afirmo. Ok, táxi à direita no ponto de espera, chame a torre 1-1895, ajustado 2012. Goro 273. Ok, ponto de espera com 295, obrigado, bom trabalho. Goro 940, 537 da companhia, libera a retaguarda, livre o pushback no 2, chame táxi. 947. Salvador, 1273 da Gol, Porto Serra, da 1-0, boa noite. 1-273, boa noite, a Lima tem que abster no 0. Lima tem 1273. no solo Costa 3, livre à direita, solo 121, décima 9. A direita é 1219, na 32, 94. Salvador, 3894, 3894, Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, 3894. 0 graus, 149. A linha decola no 0, no 273. Número 23245, controle 120, décima 8. 208, bom trabalho. Controle de Salvador, Gono 273, boa noite. 273, boa noite, contato com radar só 360, saída da Elba. 360 da EON, 273. Entendi, 194, 3h45, Galeão, é isso? Ok. 940, táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1-1895, altímetro 1012. 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, 1012, navegador Gol 940, quanto espera próximo. Gol no 940, a linha decola pistão 0, ventuno 00 graus, 139. Posição de balanço 940, pistão 0. Prossiga. Solicito uma direta de status. Autorizado. Status, atenção.